Tudo bem. 99 da quadra 5, no controle 120 decimal 8, boa viagem. 1108, passou 4299. Obrigado, bom trabalho. Controle era 120 decimal 3, azul 2796, bom dia. Perfil da El, passamos 2000 metros. Azul 4299, contato radar na decolagem, sobe via da El, Valiva 320. Azul 4299, sente, perfil da El, até o 320. Oceana 6312, informação Kilo em curso, autorizado Recife, nível 350, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, pois Jamo, Caju. Outras 197 é a primeira via, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5521, controle 120, decimal 8. Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Oceana 6312, que eu tenho correto, parte pronto para o pushback e acionamento. Tá chamado. Teve a parte 1 no Índia, ponto de espera chamar o Rio no 8395, altímetro no 0, no 3, bom voo. Zona 160. 1160, torre 118, decimal 9. 3179, a linha decola sem parar, troca 7 milhas fora. Afirmo. Autorizado, ingresso na colagem pista no 0, vento 1-0, 0 graus, 0 meia dúzia de mais. Colagem autorizada, tá 3. O 1-1-6-0, a torre. A sua escuta 1 milha pro 372. Sente. Tá, prova start, continua a aproximação, é a voz da TAM, ingressou na pista no zero para a decolagem imediata, vento 100 graus, menos 2 de nós, ajuste altímetro no zero, 1 no 3, aguarde, pistaria, viu? Sempre aguardando, sempre aeronave, 1 no 6 zero. Só papai, uniforme, máquina de forma, centro do Recife, 19545, alterna 12685. 2545-2849. PK14, posição autorizada 9-0, ou 9-6-0. Torre, bom dia, gol 2196. 2196, bom dia, por gentileza, sintonize em 1-21-10-10 para a copa autorização. É 21, gol 2196, obrigado. TAM 3179, decolando ao 58, controle 1-20-8, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. E chegada bom para 4 mil pés, o ajuste em Salvador, 1-0, 1-3. Salvador, bom dia, TAM 3179, decolou na Dael. 3179, ação de identificação, sobe, quase não, contato na decolagem, sobe via Dael para nível 320. Via Dael 320, visual pode ser direto, lembra? TAM 3179, autorizado Dael. Direto Dael. Mesma situação, solo, cinema 302, recebeu apenas microfonia. Zulu 4299, Cita Recife, 1251, alterna 1-2835. 1-2-1 decimal 1-0, 2-1-1. É, 2-1-1? Afirmo, 2-1-1. Ou 2171 na Cione identificação, desse aqui a chegada ponta, até o nível de voo 050. 0 no 4. Poderia confirmar a altura? Sou 050. Cione, via chegada para o 050, 2171. Autorizado acionamento, chama para o táxi e eu encontro. Meia três no uno, vou ir para o servidor 367 e após o 367 vou para o 366, autorizado 2500 base, forma estabilizada na final aeronave, altímetro 1094. Nove, bom dia, após o 320 evento, aliás, e manter, pico no zero. Mostrar, igual ali, mantém 9-0, 9-0, 9-0, 9-0. 3304. 3304, para a copa atualização, gente, sintoniza em frequência em 1, 2, 1, decimal 1. Fome, táxi autorizado até Papá, atente a movimentação entre pátio 5 e hangares. Chame na Papá para ingresso. Afirmativo, tá 3179, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 35. 1, 2, 2, 3, 5, 3, 1, 7, 9, pode ir. Autorizado, 6391. Direito, a pote lá de ponto, aguardando coordenação e Yurifan. Gente, Papa Romeo, Oscar Mike Delta, mantenha sem condições de visuais. Altímetro na terminal 1014, direto para o farol de Capua. Reporte para a descida, Oscar Mike Delta. CNM 3 no 2, contato radar, suba e mantenha nível de voo 350, direto Jamo. Sobe 350, direto Jamo, 6312. 19149, vento 070 graus, 89, pista 10, decolagem autorizada. Iniciando decolagem, 19149. Com o uniforme, o perfil de subida será o mesmo, Momo, depois direto conforme a nota do plano de voo, repateado e ponto piso 35. Ok, completando 180 pela esquerda, está pronto para decolagem? Ok, então decolagem autorizada pista 35, 060 graus com 10 nós. Azul 9149, declarado 09, controle 120, decimal 8, pois é. 1208, senhor. Bom dia, boa semana. Igualmente. Bom dia, Azul 9149. Azul 9149, contato radar, suba e mantenha nível de voo 340 via saída Arboruno. Arboruno, 340. Guardou frequência 120, decimal 8, tem uma boa viagem, até volta. Gosto de uniforme copiador. 2171 da Gol Polipó, direto 367 para 4000. Voo 2171 autorizado para o Serra Vitor 367, desse mantenha 4000 pés. Aguarde autorização para final do procedimento da renagem, o time entrou no 0 no 4. Ciente, autorizado voo 2167 para 4000, aguardando autorização para o procedimento com 10 no 4, 2171. Canar 63 no 1, estabilizou? Estabilizou, cara. 6391, torre 198, decimal 95. 295, 399. Patrulha para Guasca, Golfo Uniforme. Uniforme, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo. Suba inicialmente até 3 mil pés, aguardando a ascensão. Oscar Golfo Uniforme. Ele até 3 mil, porta da peça. Oscar Golfo Uniforme, tem condições de curvar a direita para o 020? Vemos. Curva direita na Pro 020, Oscar Golf Uniforme, para livrar tráfego a sua posição de 2005 milhas rumo sul. E quando estabilizar na Pro 020, está autorizada a ascensão até o nível de voo 100. É, seu Oscar Golf. Nativo, está passando 372, parcial travado, tem pouso na 10, está visual contra na 71 autorizado final do procedimento da RNAVE, desse mantenha 2500 PES, informe passando o servidor 366 estabilizado. Autorizado o procedimento da RNAVE para 10, passando para 2500, o Gol 2171, só para estabilizado. E passando aliás o 366. Oscar Golf Uniforme está autorizado a ascensão até o nível de voo 100, aguarde para resumir a navegação na proa de Petrolina. É, de hoje, Oscar Golf Uniforme. Golf Uniforme é a Pro Ideal para Petrolina? 350. 350? Abemos. Gente, o Oscar Golf Uniforme é 7 milhas a norte de Salvador, já assuma navegação, vou direto a Petrolina. É, senhor, Oscar Golf Uniforme. Salvador é o 3304. Pronto para decolagem, visual com a aeronave na curta. Bom dia, da 3604, aeronave na curta, é a base da Avianca, base da passagem autorizada ali, ar e manter. Após a passagem da Avianca, ali mantém 1-0-3-304, com pouso. 312, chame centro Recife, 1-2545, alterna 1-2685. 2545, alterna 2685-63-12, obrigado. É 311, solo 14, direita, via Foxtrot 121, decimal Uno. Altímetro 1014, decolagem autorizada. Obrigado, 3896, aciona a identificação, desça e mantenha a nível de voo 050 via chegar a Mário. 050 via chegada, via sendo autorizado em tráfego, continua? Estimativo, mantenha em tráfego e após estar servidor 366, TAM 3896. 3896. Voo 2171, complete a aproximação, a renave chame torre 1 no interesse mal 95. 1895, boa. Eu controle 1-10-0, decimal 8. 08, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia. 2171 da Gol, a 2 milhas do Serra Vita 372, avistando a final da... da 1-0. 2171, tráfego avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 90 graus, menos 2 de nós. Aboro, ONU, tá 3304, subinal 360. 3859. Azul, navio 149, chame centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, confirme a alternativa. 128, decimal 8. 288, obrigado. 1211. Afirmo, 211. Posso ser Mike Delta, ciente, desça e mantenha 500 pés, altímetro 904, na proa do farol de Itapuã. TAM 3896, vou ir direto para o servidor 366, desse mantenha 4.000 pés. Aguarde autorização para o final do procedimento RNA. 366, salvação, avanço, final, TAM 3296. Voo 184, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 050. Voe da presente para o fixo ITAP, após o ITAP servidor 366. Obrigado, ITAP, após 368, desce para 050. Voo 184, obrigado. Após o ITAP servidor 366. Ah, 366, obrigado. 2590. Azul 2590, oceano identificação, mantenha pro de mar, forte no ideal para destino. Amarei descida na sua de mar, está pronto para descida 2590, já me autorizar. Afirmativo, azul 2590, tem contato radar 61 no milhas sudoeste de Salvador. Desse mantenha o nível de voo 060, altímetro 1094, mantendo no máximo 220 mais venda aqui, número 3 para você. Perfeito, vou descer com 220 e no ideal 060, mais 280 por cento. Romeu Oscar Mike Delta, chame torre 198 decimal 95 para ingresso no circuito de trás. 295, Oscar Mike Delta. Torre Salvador, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, autorizado cruzamento do eixo da 10, reporte tirando base final da 17. Oscar, tirando base final da 17, Oscar Mike Delta. Como é que deu a tua condição de incrementar? Vai girar a base final da 17? Confirme, Patrícia. Condições de incrementar? Vai girar a base final da 17? Afirmativo. Gente, incremente, vai girar a base final da 17, a porta girando base curta, baixada e travada. Delta. Piso 896, desse mantenha 25006, autorizado final RNAVE, reporte passando serviço 366 estabilizado. 2500, autorizado RNAVE, reportaram 366, então 3296. Santa 3304, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Santa 3304. Prossiga. Chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260. 288. 1184, desça e mantenha 4.000 pés, aguardando autorização para final de nave. 4.000, mini 13, bom, 1184. Azul 2590, reautorizado, nível de voo 050. 050, 2590. Próximo Mike 2, tráfico já embaixo para baixo. Baixo, baixo, rápido, travado. Livre pouso na 7, vento 090-062. Delta. Plano 184, desça e mantenha 2500 pés, em forma estabilizado, na final do procedimento da aeronave, passando servidor 366. Trabalho estabilizado, 2500, 2590, desça e mantenha 4000 pés, o altímetro permanece no 094. Apenas para informação, vai seguir um Boeing 737-800, na final, posição de 12 horas 9 minutos. Perfeito, descendo para 4000, estou visual com o colega aqui. Ação 3666 estabilizado. Ação 3896. Ação 3896, torre 118, decimal 95. 295, tá bom. Salvador, bom dia, Ação 3896, final 10, baixado. Ação 3896, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistola 0, vento 090 graus. 099, ajuste do altímetro no 014. 014, autorizado pouso 090, 3896. 4 milhas ao norte de Salvador, serviço, radar encerrado, sem frequência livre para auto-coordenação e informação de voo alerta, centro Recife, no 25, decimal 45. Azul 2590, após etapa, programa e voar o servidor 368, décimo 4.000. Sim, ativo, após etapa, o 368, 2590. Salvador, bom dia. OTAN 3663 com a informação Kilo, pronto para a cópia. Scanner 6250, acione a identificação, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1094, voe para o servidor 366. 4 mil, voando 466. Terra Vitor 366, desça e mantenha 4 mil pés. Terra Vitor 366, para 4662. O 2590, autorizado final RNAV, informe estabilizado, passando servidor 368. Informarei estabilizado, passando 368, 2590. Gol 1184, Torre Salvador 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. O 250 está liberado das restrições de velocidade na chegada. Em Salvador, bom dia, gol 1184, passou 366, aeroporto Ala Vista. Gol 1184, continue a aproximação, aguarde autorização de voo, aeroporto 372 embaixo da área. Calma ali. Obrigado. Visual para 10, quando quiser transferir, transfere. Complete o sinal do procedimento da RNAV e chame torre 118.95. 1895, um bom trabalho e uma boa semana. Teve 372. Agilizado. Tomando gol 1184. Vamos depois da frente, estamos lá, gente, gol no 184, já com o trem checado, estabilizado, passando 372. Sim. Entra aí, Sam. 2859 autorizado. Decolagem 110 com 8. Autorizado, 3859. Mantenha a ponte esperada no zero, vou 1184. Autorizado pouso, pistão a zero, vento 1-1-0, grau 0-9. Ele pouso, gol 1184. Torre, bom dia, azul 2590, duas milhas do 372. Aguardando, 2590. 3859. 3859, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, nível 360. Via Arbor 1, 360, TAM 3859. Oscar Gulf, senhor autorizado o táxi até a ponte de Canadá, Papá, reporte para o cruzamento. 1-8-4, solo 3-5, próximo à direita, na 2-1, décimo 1. Direita, 2-1? 1. 2-1, 1, grato, 1-8-4. Baixou, travou. Livre o pouso no 02590. Oscar Golf Kilo autorizado com 0097. Quebec, Mike Lima, Lima, Solo, Salvador, na 2-1-1. Eleva 3859. Canermia 250, autorizado 25000-10. A última vez permanece no 014. Reporte é Vitor 366, estabilizado na final Renato. 2510, autorizado final Renato, 6250. Azul 2590, solo 38, direito na 21 decimal 1. 1-2-1-1, 2590. Um, 2196, autorizada a decolagem da 1-0, vento 1-0, grau 099. Decolagem 1-0, volta 2196. 196, decolado aos 40, controle Salvador 208. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 2196, passando 1500 metros. Gol 2196, contato radar, subavia saída da EL, nível 360. Da EL 360. Ano 648. Ano 648. Confirme o próprio que está mantendo. Sou a do Serra Vitor 369. Gente, voo no 649. Está autorizado a proa do Serra Vitor 368, voo no 648. Serra Vitor 368, voo no 648. Três, oito, cinco, nove, chame centro Recife, no 26 decimal zero, alterna, 128 decimal 8. 260-281-3859, graças, até a próxima. Número 48, desse, mantenha 4000 pés. Na prova do servidor 368, está autorizada, final do procedimento RNAV, reporte estabilizado. Está mais estabilizado, 348. Tener 6250, torre 198, decimal 95. Posicionamento Shentaka. Alfa Tango, Tango Livre, acionar Shentaka. Acionar Shentaka, Alfa Tango Tango. Tener 6250, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola zero, vento uma cena, zero, zero. Tener 6250, autorizado, pouso, pistola zero, vento uma centena de graus, 089. Muito baixa a transmissão, 6250. Vamos dar uma olhada. Agora 3/3, autorizado pouso, uma centena 089. Desde pós, 6/3. Alfa Tango Tango, prossiga. Acionar Chame Táxi, Alfa Tango Tango. Bravo, eu acho que acabou tudo, mas a parte 3, porta borda para a cena dela. Boulders 196, chame centro Recife, 125, decimal 10, alterna 128, decimal 35. 25, 12835, obrigado, bom trabalho. Zero, próxima direita no 21, décima 1, solo aos 47. 21, obrigado. Isso, décima 1, 95. 18, não tem, obrigado.